Ficheiro 72, página 582. Além da casa propriamente dita, estendia-se lá Libroche, campos, celeiros, o vilarejo e os sítios dos pequenos rendeiros. Ele pescara no riacho que descia dos montes, subira aos carvalhos e aos lerícios altos, almoçara junto ao fogão de todas as cabanas. Era a terra dele. Mas convivera também com rupturas e mudanças, prisão e fuga, como fora da lei, a vida sem raízes de um soldado mercenário, nova detenção, encarceramento e tortura, e a fuga para o exílio tão recentemente terminado. Mas vivera num único lugar durante os primeiros 14 anos da sua vida, e mesmo com essa idade, quando for enviado, como era costume, para ser criado por 2 anos pelo irmão da mãe, Dougal Mackenzie, isso era parte integrante da vida que se esperava para um homem que iria regressar para viver para sempre nas suas terras, cuidar dos seus moradores e da propriedade, fazer parte de um organismo maior. O seu destino era a permanência. Mas houve aquele período de ausência e a experiência de vida, além dos limites de La Libroche, inclusive além das costas rochosas da Escócia. Jamie falara com reis, aprender a leis e comércio, experimentar a aventura, a violência e a magia. Uma vez ultrapassadas as fronteiras do lar, o destino seria suficiente para o prender? Eu duvidava. Ao descer a encosta da colina, vi-o lá embaixo a colocar pedras no lugar, enquanto consertava uma fenda num dique construído apenas com pedras e que ladeava um dos campos menores. Perto dele, no chão, viam-se 2 coelhos, perfeitamente eviscerados, mas cujas peles ainda não haviam sido removidas. O marinheiro está de volta ao lar, de volta do mar, e o caçador de volta da colina, disse eu, citando R. L. Stevenson e sorrindo-lhe à medida que me aproximava. Ele também me sorriu, limpou o suor da testa, depois fingiu estremecer. Não fales em mar, perto de mim, Sassenach. Vi 2 rapazes fazerem um pedaço de madeira navegar no Lago do Moinho hoje de manhã e quase vomitei o pequeno almoço só de olhar. Eu ri. Não tens nenhuma vontade de voltar para a França, então? Meu Deus, não, nem mesmo pelo conhaque. Ergueu uma última pedra para cima da parede e ajeitou-a no lugar. Vais para casa? Sim. Queres que leve os coelhos? Ele sacudiu a cabeça, depois inclinou-se para lhes pegar. Não é preciso, eu também vou. Ian precisa de uma ajuda com a nova cave de armazenamento para as batatas. A primeira safra de batata, já plantada em La Libroche, estaria pronta a ser colhida em poucos dias. E, segundo a minha orientação temerosa e inexperiente, estava a ser escavada uma pequena cave para armazenar. Eu sentia-me claramente dividida sempre que olhava para a plantação de batatas. Por um lado, sentia um considerável orgulho das plantas folhosas e esparramadas que cobriam o campo. Por outro, sentia um pânico absoluto perante a ideia de que 60 famílias deveriam depender do que jazia sob aquelas folhas para se sustentarem durante o inverno. Foi seguindo um conselho meu, dado apressadamente há 1 ano, que um primoroso campo de cevada fora plantado com batata, um produto agrícola até então desconhecido nas terras altas. Eu sabia que com o tempo a batata tornar-se-ia num produto básico de sobrevivência nas terras altas, menos suscetível a intempéries do que as safras de aveia e cevada. Saber disso por meio de um parágrafo lido num livro de geografia há muito tempo estava bem longe de assumir deliberadamente a responsabilidade pelas vidas das pessoas que se alimentariam daquela colheita. Perguntei-me se correr riscos para outras pessoas se tornaria mais fácil com a prática. Jamie fazia-o rotineiramente, gerindo os negócios da propriedade e dos pequenos rendeiros, como se tivesse nascido para isso. Mas é claro que ele nascera realmente para isso. A cave já está quase pronta? Perguntei. Sim, Ian já mandou construir as portas e o buraco já está praticamente escavado. O problema é só que há um pouco de areia mole no fundo e a sua perna de pau fica presa quando ele a pisa. Embora Ian se locomovesse muito bem com a peça de madeira que usava como substituta para a sua perna direita abaixo do joelho, havia dificuldades ocasionais como essa. Jamie olhou pensativamente para o cimo da colina atrás de nós. Precisamos que a cave fique pronta e coberta esta noite. Vai chover de novo antes de o amanhecer. Voltei-me para olhar na mesma direção em que ele olhava. Não havia nada na encosta da colina, além de erva e ursos, algumas árvores e os afloramentos de granito que projetavam ondulações rochosas pelo meio do mato. Como é que podes saber isso? Ele sorriu, apontando com o queixo para o cimo da colina. Estás a ver aquele pequeno carvalho e o freixo ao lado? Olhei para as árvores, desconcertada. Sim, o que é que têm? As folhas, Sassenach. Estás a ver como as duas árvores parecem mais claras do que o normal? Quando há umidade no ar, as folhas de um carvalho ou de um freixo viram-se, de modo que se vê o lado baixo. A árvore inteira fica vários tons mais clara. Suponho que sim, concordei com desconfiança, se se souber qual é a cor normal da árvore. Jamie riu e segurou-me o braço. Posso não ter ouvido para a música, Sassenach, mas tenho olhos e já vi aquelas árvores talvez umas 10.000 vezes, sob todas as condições atmosféricas. Era uma distância razoável do campo até à casa da herdade e caminhámos em silêncio durante a maior parte do tempo, apreciando o breve calor do sol da tarde nas nossas costas. Senti o cheiro do ar e pensei que Jamie provavelmente tinha razão sobre a chegada da chuva. Todos os aromas normais do outono pareciam intensificados, desde as pungentes resinas dos pinheiros ao cheiro empoeirado dos cereais maduros. Imaginei que eu mesma devia estar a aprender a entrar em sintonia com os ritmos, visões e cheiros de Lallybroch. Talvez com o passar do tempo eu viesse a conhecê-los tão bem quanto Jamie. Apertei-lhe o braço levemente. E em resposta senti a pressão da mão dele na minha. Sentes falta de França, Sassenach? Perguntou ele subitamente. Não, respondi surpreendida. Porquê? Ele encolheu os ombros, sem olhar para mim. Bem, é que eu estive a pensar, ao ver-te descer a colina com a cesta no braço, como estavas bonita com o sol nos cabelos castanhos. Achei que parecia que tinhas nascido ali. Como uma das plantas, como se sempre tivesses pertencido ali. Então pensei de repente que para ti, Lallybroch, deve ser um lugar pequeno e pobre. Não há uma vida grandiosa como em França, nem sequer um trabalho interessante como tinhas no hospital. Olhou para mim, timidamente. Suponho que fiquei preocupado com o facto de poderes ficar cansada disto aqui, com o tempo. Parei antes de responder, embora não fosse algo em que eu ainda não tivesse pensado. Com o tempo, disse eu cuidadosamente, Jamie, já vi muita coisa na vida e já estive em muitos lugares. De onde eu venho, havia lá coisas das quais às vezes sinto falta. Gostaria de viajar outra vez numa camioneta em Londres ou pegar no telefone e conversar com alguém distante. Gostaria de rodar a torneira e ter água quente e não ter de carregá-la do poço, nem de aquecê-la num caldeirão. Eu gostaria de tudo isso, mas não preciso disso. Quanto a uma vida grandiosa, eu não a queria nem quando a tinha. Usar roupas bonitas é muito bom, mas se mexericos, maquinações, preocupações, festas estúpidas e regras fúteis de etiqueta tiverem de vir no pacote, não. Prefiro viver de camisolão e dizer o que penso. Ele riu e eu apertei-lhe o braço outra vez. Quanto ao trabalho, há muito trabalho para mim aqui. Olhei para a cesta de ervas que trazia no braço. Posso ser útil. E se sinto falta de Madre Hildegarde ou das minhas outras amigas, bem, não é tão imediato quanto o telefone, mas sempre há as cartas. Parei, segurando-lhe o braço, e ergui os olhos para ele. O sol declinava no horizonte e a luz dourava-lhe um lado do rosto, colocando-lhe os ossos fortes em relevo. Jamie, só quero estar onde tu estiveres, nada mais. Ele ficou parado por um instante, depois inclinou-se para a frente e beijou-me delicadamente na testa. Engraçado, disse eu quando chegámos ao topo da última colina que levava até casa. Eu estive a pensar as mesmas coisas a teu respeito. Se serias feliz aqui, depois de tudo o que fizeste em França? Ele sorriu com certa melancolia e olhou para a casa, os 3 andares de pedra pintados de branco, a brilharem em tons dourados e castanho-avermelhados. Bem, este é o meu lar, Sassenach, é a minha casa. Toquei-lhe delicadamente no braço. E tu nasceste para isto, não é assim? Ele respirou fundo. Estendeu o braço para descansar a mão na cerca de madeira que separava aquele campo mais baixo do terreno ao redor da casa. Bom, na verdade, eu não nasci para isto, Sassenach. Por direito, o senhor destas terras devia ser Willy. Se ele estivesse vivo, imagino que eu seria soldado, ou talvez mercador, como o Jared. Willy, o irmão mais velho de Jamie, morrera de varíola aos 11 anos, deixando o irmão mais pequeno, então com 6 anos de idade, como herdeiro de Lallybroch. Ele fez um gesto estranho com os ombros, como se procurasse amenizar a pressão da camisa sobre as costas. Era algo que fazia sempre que se sentia inseguro ou embaraçado. Há meses que não o via fazer aquele gesto. Mas Willy morreu, e então eu sou o senhor das terras. Olhou para mim um pouco timidamente, depois enfiou a mão na bolsa de pele de tchugo que acompanhava o seu quilt e retirou de lá qualquer coisa. Tinha na mão uma pequena serpente de cerejeira que Willy esculpira para ele como presente de aniversário, a cabeça virada, como se estivesse surpresa de ver a própria cauda. Jamie acariciou a pequena cobra ternamente. A madeira estava lustrosa e lisa dos anos de manuseio, as curvas do corpo a brilharem como escamas à luz do crepúsculo. Às vezes converso mentalmente com Willy, disse Jamie. Virou a serpente na palma da mão. Se fosses vivo, irmão, se fosses o senhor das terras, como era o teu destino, terias feito o que eu fiz? Ou terias encontrado uma maneira melhor? Olhou para mim, ligeiramente corado. Isto parece tolice? Não. Toquei a cabeça lisa da cobra com a ponta do dedo. Ouviu-se um grito alto e claro de uma cotovia dos prados, vinda de um campo distante, fina como cristal no ar do início da noite. Eu faço o mesmo, disse eu suavemente, após um instante, com o tio Lamp e com os meus pais, especialmente a minha mãe. Eu não pensava nela com frequência quando era pequena, só às vezes sonhava com alguém terno e caloroso, com uma bela voz. Mas quando eu estava doente, depois de Faith, às vezes imaginava que ela estava lá comigo. Uma repentina onda de dor e pesar tomou conta de mim, lembranças de perdas recentes e antigas. Jamie tocou-me ternamente o rosto, limpando a lágrima que se formara ao canto de um olho, mas que não rolara. Acho que às vezes os mortos pensam em nós com carinho, como nós pensamos neles, disse a meia voz. Vamos, Sassenach, vamos caminhar um pouco. Ainda falta bastante tempo para o jantar. Deu-me o braço e bem juntos seguimos ao longo da cerca, caminhando lentamente, o mato seco a roçar-me nas saias. Entendo o que queres dizer, Sassenach, disse Jamie. Às vezes ouço a voz do meu pai no celeiro ou no campo, geralmente quando nem sequer estou a pensar nele, mas de repente viro a cabeça como se lhe tivesse acabado de ouvir a voz do lado de fora, a rir com um dos colonos ou atrás de mim, a acalmar um cavalo. Riu e fez um sinal com a cabeça na direção de um canto do pasto à nossa frente. É de admirar que eu nunca o tenha ouvido aqui, mas nunca o ouvi. Era um local sem nada de extraordinário, um portão de ripas de madeira na cerca de pedra paralela à estrada. A sério? O que é que ele costumava dizer aqui? Geralmente era: se acabaste de falar, Jamie, vira-te e baixa-te. Rimos, parando e apoiando-nos no muro de pedras. Inclinei-me um pouco mais, examinando a madeira do portão. Então era aqui que apanhavas o teu pai? Não vejo nenhuma marca de dentes, disse eu. Não, não era assim tão grave, disse ele a rir. Passou a mão afetuosamente ao longo do parapeito gasto e acinzentado do portão. Nós costumávamos ficar com picos nos dedos, às vezes, Ian e eu. Íamos para casa depois, e a senhora Crook ou Jenny retiravam-nos-las, sempre a ralhar connosco. Olhou para a mansão, onde todas as janelas do primeiro andar brilhavam, iluminadas contra a noite que se avizinhava. Formas escuras passavam rapidamente pelas janelas, sombras pequenas, ligeiras, nas janelas da cozinha, onde a senhora Crook e as criadas preparavam o jantar. Um vulto maior, alto e delgado como o parapeito da cerca, surgiu numa das janelas da sala de estar. Ian ficou ali parado por um instante, a sua figura em silhueta contra a luz, como se tivesse sido chamado pelas reminiscências de Jamie. Em seguida, cerrou as cortinas e a janela turvou-se para uma claridade mais suave, encoberta. Eu sentia-me sempre feliz quando Ian estava comigo, disse Jamie, ainda a olhar para a casa. Quer dizer, quando éramos apanhados em alguma traquinice e éramos castigados por causa disso. A desgraça gosta de companhia? Disse eu sorrindo. Um pouco. Eu não me sentia tão travesso quando éramos dois a partilhar a culpa, mas era sobretudo porque eu podia sempre contar com ele para fazer muito barulho. O quê? Berrar? Queres tu dizer? Sim. Ele gritava sempre e continuava a berrar horrivelmente, e eu sabia que ele faria isso, de modo que não me sentia tão envergonhado dos meus próprios gritos se eu tivesse de chorar. Já estava demasiado escuro para que eu lhe pudesse ver o rosto, mas ainda pude ver o trejeito que ele fazia com os ombros quando estava envergonhado ou embaraçado. Eu tentava não chorar, é claro, mas nem sempre conseguia. Se o meu pai achava que valia a pena dar-me uma surra, ele achava que devia fazer um bom trabalho. E o pai de Ian tinha um braço direito que mais parecia uma tora. Sabes, disse eu olhando para a casa, nunca pensei particularmente nisso antes. Mas por que é que o teu pai te dava as surras aqui, Jamie? Com certeza que há muito espaço na casa ou no celeiro. Jamie ficou em silêncio por um instante, depois encolheu de novo os ombros. Nunca perguntei, mas imagino que seja algo como o rei de França. O rei de França? A aparente falta de lógica desconcertou-me um pouco. Sim, eu não sei, disse ele com frieza, exatamente como é tomarmos banho, vestirmo-nos e fazermos as nossas necessidades em público. Mas posso garantir-te que é uma experiência muito humilhante ter de ficar lá e explicar a um dos colonos do nosso pai o que fizemos para merecermos ficar com o traseiro escaldado. Imagino que deva ser, disse eu, a compaixão misturada à vontade incontrolável de rir. Porque um dia irias ser o patrão, quer dizer? Era por isso que ele te dava as surras aqui? Creio que sim. Os colonos iriam saber que eu entendia o que era justiça, ao menos do lado de quem recebe a punição.